Não chorei, morena bela, que hoje chegou a hora. Não chorei, morena bela, que hoje chegou a hora. Pra não ver meu boi morrer, eu troco num botão de rosa. Pra não ver meu boi morrer, eu troco num botão de rosa. Não chorei, morena bela, que hoje chegou a hora. Não chores, morena bela, que hoje chegou a hora. Pra não ver meu boi morrer, eu troco num botão de rosa. Pra não ver meu boi morrer, eu troco num botão de rosa. Troco num botão de rosa, porque será meu desejo? Troco num botão de rosa, porque será meu desejo? Pra não ver meu boi morrer, eu troco ele até num beijo. Pra não ver meu boi morrer, eu troco ele até pelo um beijo. Não chores, morena bela, que hoje chegou a hora. Não chores, morena bela, que hoje chegou a hora. Pra não ver meu boi morrer, eu troco num botão de rosa. Pra não ver meu boi morrer, eu troco num botão de rosa, eu troco num botão de rosa. Morena, vou te falar, eu troco num botão de rosa. Morena, eu vou te falar, mas pra não ver meu boi morrer, eu troco ele no teu olhar. Pra não ver meu boi morrer, eu troco ele no teu olhar. Não chores, morena bela, que hoje chegou a hora. Não chores, morena bela, que hoje chegou a hora. Pra não ver meu boi morrer, eu troco num botão de rosa. Pra não ver meu boi morrer, eu troco num botão de rosa. Troco num botão de rosa. Morena, presta atenção. Troco num botão de rosa. Morena, presta atenção. Pra não ver meu boi morrer, eu troco num aperto de mão. Pra não ver meu boi morrer, eu troco num aperto de mão. Não chore, morena bela, que hoje chegou a hora. Não chores, morena bela, que hoje chegou a hora. Pra não ver meu boi morrer, eu troco num botão de rosa. Pra não ver meu boi morrer, eu troco num botão de rosa. Troco num botão de rosa, porque é felicidade. Troco num botão de rosa, porque é felicidade. Pra não ver meu boi morrer, eu troco até numa amizade. Pra não ver meu boi morrer, eu troco até numa amizade. Não chores, morena bela, que hoje chegou a hora. Não chores, morena bela, que hoje chegou a hora. Pra não ver meu boi morrer, eu troco num botão de rosa. Pra não ver meu boi morrer, eu troco num botão de rosa.